Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Boa tarde! Como é que estão? Então, estamos no mais uma emissão do Aquecimento Verbal. Dizem que são os 28 minutos mais verdes da rádio e, segundo consta, será a última emissão de 2016 deste programa. É verdade. E é estranho ouvir uma voz feminina logo no início, não é? Confessem. É verdade. Pronto, hoje eu fui empurrada para conduzir a emissão. Estou no estúdio, não sozinha, com o Hugo Belo. E o Carlos Sanches, boa tarde. Olá. Olá, muito boa tarde. E então? Sim, pá, fortíssimo, essa entrada foi fortíssimo. Estás a ver, foi fortíssimo. Fortíssimo, eu confesso que eu fico sempre muito nervosa quando vocês dizem que conduz. Não, mas olha que não sinto, eu gostei. É a segunda vez que eu estou a conduzir, só para saberem. Então, nós hoje, última emissão. Pois é, última emissão do ano. Não é? Vamos ter de falar aqui de várias coisas, não é verdade? Sim, vamos falar aqui de vários assuntos. Eu vou falar aqui de algumas notícias que passaram e que são importantes dar relevância, sendo que, como já tivemos a oportunidade de dizer, as últimas emissões, devido a incompatibilidades de agenda, só conseguimos gravar à terça-feira. E, ao que parece... E isso implica que algumas notícias saem depois das... Muito importantes saem depois da gente gravar. É verdade, é verdade. Acontece, mas então... Sim, mas então temos notícias contigo, não é? O que ainda, ainda é relevante a falar esta semana. E depois temos um resumão do Carlos, epa, é isso? Muito resumido, muito resumido. Temos um balanço do ano, não é assim, Carlos? Sim, uma espécie de um balanço de... Opa, eu agarrei naquele exercício de... que o Facebook nos impõe agora, não é? O Facebook e outras redes sociais de fazer o teu balanço do ano, não é? Ah, e sim! E eu fui ao nosso blog e fui ver as nossas emissões e fui ver o que é que nós falámos, as temáticas, as notícias que nós abordámos e selecionei aqui as que eu considero mais importantes. Ok, então já lá vamos, sim? Tudo bem. Agora, Hugo, bem, faça favor. Vamos então começar por aquela notícia que saiu na quarta-feira, no dia logo a seguir, nós temos de ter gravado. Está a ordem cronológica. Foi a notícia da semana, mas que já não foi a tempo da emissão, que foi, então, a Procuradoria-Geral da República, que deu razão ao Estado para cancelar o contrato com a empresa de Sousa Sintra, a Porto Fuel, e com a Repsol Partex, na exploração de petróleo na zona do Algarve. Foi brutal, foi uma das notícias mais partilhadas no Facebook naquele dia, inclusive com mais likes e mais divulgação na nossa página do Facebook. É, porque há uma campanha muito forte de informação sobre isso, não é? Sim, acho era uma notícia polémica, não é? Sim, e as pessoas estão com atenção, não é? Esta temática, eu acho que é muito importante. Ora então, a Procuradoria-Geral da República considera que há um incumprimento inequívoco da Porto Fuel, por isso a empresa de Sousa Sintra, na medida em que a empresa não apresentou prova da constituição e manutenção do seguro de responsabilidade civil a que está obrigada. Já no caso da Repsol Partex, a entidade nacional para os mercados de combustíveis, concluiu existir uma situação de incumprimento não justificado do plano de trabalhos para 2016, que justifica a execução das cauções prestadas pelos membros do consórcio. Sobra então apenas os contratos da Galp e da Eni Portugal relativamente aos direitos de prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo nas áreas denominadas Lavagante, Santova e Gamba, na bacia do Alentejo. E se Algarve está despachado, agora só falta o Alentejo. Ok, subiram um pouco, não é? A costa alentejana é o que sobra. Costa alentejana. Não é, é uma boa notícia. Vamos, é aquela cena de step by step. Eu estou a sentir que esta notícia... Apesar de ser boa, vale acontecer aquilo que aconteceu à notícia boa do caso da semana passada, que era boa e depois nós destruímos em 2 minutos. Sim, Carlos, partiram aquilo tudo ao meio. Epá, é uma coisa. A pessoa está ali, constrói, digam lá qual é o problema desta notícia. Não, o problema dessa notícia não é nenhum. Olha, eu estou muito contente. Tenho pena. Se vocês pudessem ver a cara do Hugo, do género, então, mas porquê que falta a minha notícia? Tenho pena que não tínhamos falado disso semana passada, mas pronto. Não deu. Eu estou um pouco reticente, não é, Hugo? Eu estou um pouco à espera para ver o que é que vai acontecer. Porque, como tu sabes, isto cancela-se de um lado, mas aprova-se do outro. E... Sim, isso é verdade. É, corta-se de um lado para dar do outro. Destapa do outro. E estou um bocado reticente nesse aspecto, porque... Se calhar no Alentejo não vai ter tanta gente a mexer-se. Se calhar no Alentejo não vamos ter um argumento não sei. Olha, que eu acho que vai, o movimento vai continuar. Eu espero que sim. Sabes, eu espero que sim. Acho que, para além de ser possível uma continuação do movimento, mesmo usando o argumento de turismo, tudo bem que o Algarve pode ter mais, mas tu tens muito ecoturismo no Alentejo. Sim, muito. Sim. Ainda bem que assim é, mas não sei, eu... Não quero aceitar já Não é uma vida. A guerra não está vencida, foi só uma batalha. Exatamente, foi uma batalha vencida, exatamente. A minha perspectiva é um pouco essa, não é? A batalha foi vencida. É um verdadeiro guerra, estratégia, este Carlos. A guerra fica para ser vista. E é nesse aspecto que eu estou reticente em relação à boa da semana. Nunca fiando. Ok, compreendo. Mas, de qualquer forma, é uma excelente notícia. Mas sim, é uma excelente notícia, é verdade. Em atraso, mas... Mas está feito aqui nessa ratificação. Tinha que falar, especialmente porque é a última emissão do ano, não podíamos fechar o ano sem falar disto. Sim. De resto, uma notícia que saiu esta semana foi então que o Governo apresentou uma estratégia nacional para a educação ambiental. O objetivo é promover uma maior e melhor consciência ambiental da população, impulsionando a alteração e aquisição de novos comportamentos para o ambiente através da realização de projetos de educação ambiental. Para este fim, propõe-se instituir parcerias entre diferentes organismos públicos e privados, nomeadamente entre escolas, administração central, regional e local, e também organizações não-governamentais e outras entidades de âmbito local e regional. Afinal, cabo é um mega plano de sensibilização geral, não é? É a ideia que me dá. É a ideia que me deu também quando eu li a divulgação disso. Esta notícia, nós vamos voltar a isto no próximo ano. Fica aqui feito o aviso da navegação que iremos voltar a isto. A estratégia nacional está disponível online. Carlos, já tive. Eu já tive a descarregar, já dei um lamirei assim por alto. Aquilo tem partes assim um pouco mais densas, aquilo requer alguma atenção. Eu vou ler aquilo com calma, mas não é muito grande, não, são para aí 20 páginas. Não chega a 25 páginas, se eu não estou em erro. Pois. É uma coisa que se lê bem. E eu vou dar uma vista de olhos naquilo mais aprofundada e fica aqui feito o aviso. Vamos voltar a este tema para hoje. Eu acho isto relevante. Haver uma estratégia de educação ambiental, acho que é muito relevante. E eu acho que já vem tarde, mas pronto, enfim. Sim, tarde. Pronto. Nunca é tarde, Carlos, eu acho. Mais vale tarde do que nunca. Eu digo tarde porque, por exemplo, eu concordo com isso, tens razão, Laura, não te disseste agora, mas o meu tarde é no sentido que quando nos comparo, nós Portugal, nós cidadãos portugueses, com a mentalidade de outros países, é aí que eu quero dizer que é tarde, percebes? Sim, eu acho que caímos naquele argumento, lá está da notícia, vou voltar à notícia da semana passada, de os Estados Unidos estão a fazer agora, mas a Europa já fez há não sei quanto tempo. Exato, é o mesmo mindset, ainda a mesma assim, coisa, eu acho que não questão. Se pode... Tudo bem, mas ainda assim eu acho que não se pode tirar o mérito, entre aspas. Não é que seja por mérito, mas acho que não, claro que sim, não é justo, claro que sim. Desvalorizar. Mas, olha, eu espero que não seja uma coisa que fica sempre dentro do mesmo, porque a ideia que se tem um bocado é a educação ambiental, reciclar, e os três ainda, três R's, e o verde, amarelo e azul, e ficamos por aí. Sim, e que seja uma sensibilização. Pois lá está, eu ainda não li. Melhor eu ainda não li o estratégia. E informativa e educativa também, não sim, é? Não sim, é sim. Só dizer que como é que se recicla. É dizer porque é que não se deve fazer assim, porque é que não se A educação deve ambiental é muito mais do que dizer deve-se fazer isto ou não. Às vezes é a simples consciência de que determinado tema também está relacionado com o ambiente. Ou de que tudo, na verdade, está relacionado com o ambiente. Exato, enfim. Por último, a última notícia que eu queria destacar antes de irmos ao balanço do ano. Então, que um veterinário que pousou com um leão morto morreu a caçar pássaros. Esta notícia já rodou muito. Só o título fala por si. Esta partilha já rodou o mundo, sim. Nós partilhámos isto na nossa página no Facebook, até dissemos que não vamos dizer nada. Não vamos dizer nada, vamos sim, só sim, simplesmente sim. deixar aqui esta notícia. E pronto, a verdade é que Luciano Ponzeto, de 55 anos, tornou-se conhecido por partilhar fotos junto de animais que matou, incluindo um leão, que é uma das fotografias mais... Foi a mais icónica, entre aspas. Muito partilhada nas redes sociais, toda a gente viu isto. Ora então, este senhor morreu, infelizmente, depois de, alegadamente, porque ainda está em investigação... O que é que foi, exato. O que é que aconteceu? Escorregar e cair numa ravina enquanto caçava pássaros em Turim. Diz que escorregou no gelo. Pá, foi a terra, meu. Sim. Terra... Diz que escorregou no gelo. A mãe terra. A terra rodou ali, né? Gravidade, segundo Newton, atuou e. Olha, lá ele foi a tentar ele. Fazer um comentário na arte. Exato, já tenta. Isto ainda está sob investigação, porque desde as partilhas votavam grandes revoltas nas e redes ameaças. Sociais e ele recebeu várias ameaças de morte. Pronto, e isto aqui é uma coisa que. Se bem que quem deu o alerta foi alguém que ia com ele. Então, mas um veterinário caça animais, meu. Animais selvagens, era o desporto dele. Epá, caça de imagens. É um contrassenso enorme, meu. Isto é tipo... Contrassenso porque era um desporto, atenção, não era epá, por tá necessidade. Bem. Tu és livre de fazer aquilo que... Eu acho que tu és livre de fazer aquilo que tu quiseres com o teu tempo livre, desde que te faça feliz e não seja, vai contra a liberdade dos mas, outros. Mas, pronto, exato. Epá, mas é, um, epá, é uma coisa, mas meu. É um veterinário a matar animais. Epá, é um veterinário a matar animais, meu. What the hell, man? É um pois. Veterinário. É tipo um médico ser serial killer, meu. É uma coisa que... Era um veterinário a matar animais. Pronto. Era um veterinário a matar animais. Eu veterinário. Fico sempre com aquela sensação de queria fazer um comentário irónico, mas sinto-me mal com isso. Epá, isto faz-me então confusão, não consigo. Isto, lá está, prefiro não comentar. É claramente uma ser... pessoa que não sabe o que quer da vida. Isto é claramente uma pessoa que não se encontra. Não, se calhar não sabe tem... tanto, não é? Pode ter criado algum tipo de revolta contra os animais ou simplesmente ele podia ser. Não é uma pessoa saudável. Ele podia não, ser pois... veterinário de animais domésticos. Não é uma pessoa podia ser um ele podia ser um veterinário que magoava os animais para depois tratar deles. Pá, magoava demais. Não, desculpa, gente, isso é eu estou no estúdio com dois Sherlocks. Dois Sherlocks. Não, eu estava à espera para vocês disseram. Um nós há de ser o Watson. Ou Hugo, isso é Dibs simplesmente. Quem é o Watson? Estúpido. Dibs um Sherlock. Estava à espera para vocês dissessem, não, Hugo, isso é simplesmente estúpido. Watson. Mas eu não, já não sei o que é mais eu estúpido. Discordo, estás a ver? E depois, enfim, puxo. Já não sei o que é mais estúpido. Houston, we have a problem. Enfim. Era isto. Era isto, mas pronto, não podíamos passar, não podíamos deixar passar a notícia, yeah. Principalmente a do petróleo, mas todas estas também são importantes. É. E esta do veterinário é irónica. Fala por... eu acho que ela fala por si, não é? É irónica, sem dúvida. Não é preciso nós dizermos mais nada. Ok, depois deste silêncio, acho que vocês tiveram está tempo para refletir. Carlos, e então? Vamos a esse balanço. Vamos lá fechar isto. Vamos com força. Fechar isto, fechar isto com força. Como eu tinha dito, vamos refletir coisa, vamos sobre. Refletir, vamos refletir. Eu trouxe aqui, destaco alguns 6 pontos. Foi os pontos que eu, de alguma forma, considero mais importantes ou mais relevantes que nós abordámos este ano. O ponto número 1, e isto está por ordem de mais importante para menos importante, ok? Ok. É importante referir isto. O ponto número 1, eu trago aqui esta dinâmica, esta disparidade que há, que é o Leonardo DiCaprio ganha o Oscar, não é? E o aproveita parte desse tempo de antena do discurso de vencer o Oscar para falar, ou para chamar a atenção para a temática ambiental. Uhum. Mais o lançamento do Before the Flood, que já aqui falámos. Portanto, uhum. O trabalho isto, dele. Isto, o trabalho dele, obrigado. Vezes a eleição do Trump, não é? Temos no mesmo país, temos estes dois polos, não é? Temos literalmente um em Washington e o outro lá, mas temos estes dois aspectos do mesmo país, não é? Que tanto tem estado na temática e na ordem das coisas agora, em relação à questão ambiental, não é? Tanto com aquilo da EPA, com o Scott Pruitt, com a COP e tudo mais não é? Paris, uhum. Mas para mim este foi sem dúvida o tema do ano, o lançamento do Before the Flood, a intervenção, o trabalho do DiCaprio versus a eleição do Trump, não é? Okay. Sim. Sobre esta temática tenho também aqui a falar do Rock in Rio, que nós tivemos cá. Sim. Os convidados do Rock in Rio, os convidados do programa. Reparem, mesmo continente, extremos opostos, ok? Exatamente. Eventos no meio da Amazónia para chamar a atenção àquela região do mundo, não é? Já não vou dizer do país, do mundo, tão importante que é para a biodiversidade, para a manutenção do clima, não sim. É? Sim, até porque a Amazónia não fica só no Brasil. Exato, apesar do evento ser localizado no lado brasileiro. Não me digas que foi spoiler. Não, bom. Eu subentendo que as pessoas saibam isso. Depois, outra coisa que nós nos esquecemos às vezes, mas surgimento de várias associações, como a Zero, como a Global Association for Life. A Zero fez um ano em novembro. Novembro. Foi há pouco tempo. Foi. Foi há pouco tempo. Está tudo aqui, Hugo. Está tudo aqui. A Global Association for Life, que nós tivemos o privilégio de ir, não foi, Laura? Ao lançamento. Ao lançamento. Sim. Com o Eduardo Rego. Sim. Certo? Pronto. Loving the Planet. Loving the Planet. É a mesma coisa. De alguma forma eu liguei a Global Association for Life. Sim. Isto para fechar o ponto 1, não é? Partindo para o ponto 2, a entrevista com o professor Francisco Ferreira, da Zero Associação Sistema Terrestre Sustentável, para mim foi se calhar uma das emissões que eu mais gostei. Falámos de muita coisa, falámos do Minuto Verde, do facto de ser pioneiro na TV, não é? Sobre a temática ambiental. E nessa mesma missão ainda falámos sobre aquela ferramenta nova do Google, do Timelapse. Pois foi. Falámos, sim senhora. Vimos as diferenças. E vimos as diferenças no planeta Terra com a passagem dos anos. Portanto, esse para mim foi um ponto muito importante. A seguir, a temática que eu destaco é o investimento em energia solar e eólica. Isto é o ponto 3. É o ponto 3. Uhum. Nós falámos aqui nisto relativamente a uma notícia que tinha saído que está-se a verificar um maior investimento em energia solar e na energia eólica versus ao aumento do preço do petróleo. Portanto, o preço do petróleo tem vindo a aumentar. Uhum. E apesar disso, tem aumentado o investimento em energia eólica e energia solar. Recentemente houve a notícia de... Desculpa, Hugo, já falas. Houve a notícia de diminuírem a produção de petróleo precisamente para o preço aumentar. Exatamente. Era o que eu ia dizer. Portanto, como vêem temas atuais, e pá, eu acho que não há muito mais a dizer. Não, se bem que o petróleo nas últimas semanas, o petróleo acabou mesmo por subir o preço. É pá, então o que é que não baixa a gasolina, pá? Por que será? Pensem nisto. Vamos indagar. Acho que está a ficar a dica. Vá. temática do ar, que estamos volta e meia, estamos sempre aqui a falar de temática 4. Do ar. Ainda no outro dia partilhámos mais uma notícia a dizer que na China já andava tudo outra vez. Pois é, alerta vermelho. É um pouco isto. É a temática da poluição ambiental na China, é aquela notícia carismática do pagar para respirar, que um indivíduo do país de Gales que vende ar engarrafado para a China. Sim. Lisboa e as multas. É daquelas coisas que quase todos os meses aparece uma notícia relacionada com a qualidade do ar na China. Sim. É. E até eu lembro-me que até houve uma altura, engraçado, que se fazia um bocado o controle das notícias que saíam sobre isso. Uhum. Não sei se recordam. É. Sim. Não se falava abertamente da poluição nessas cidades. Controle político? Desculpa. Nada. Então, Carlos, o que é? Desiste aí, alegadamente. Não, deixa-me obrigado. Só salvar-te aqui de algum processo possível. Pronto, as notícias que saíam eram muito controladas e... E agora não há como controlar. Não há como negar, não é? Pronto. Assim, de modo geral, estes são os quatro principais temas que eu destaco. Depois disto, entramos na parte mais negra, vá, digamos assim. Está no fundo, não é? Está no fundo. Negra eu tenho aqui uma chaveta. Eu tenho aqui uma chaveta a dizer assim: pior da humanidade. Pior da humanidade. Vá, pior do ano. Sim, não, mas nós chegámos a pensar nisso, em criar qualquer coisa sobre o pior da humanidade. Eu sei, sim. Eu sei. Eu fui para a frente com isso. 5.1. Epa, 5.1. Eita. Golfinho morto usado para tirar selfies. Só assim. E foi uma notícia recorrente. Vários animais. Lembram-se depois, na altura, ouviu-se duas ou três notícias: golfinhos e aves e coisas assim. De vou tirar uma foto. Até no Japão, não é amendoeiras? Não é amendoeiras, não. Não tem amendoeiras no Japão. Não sei se tem amendoeiras no Japão. Como é que se chamam aquelas árvores no Japão? E agora não sei. Quando ficam em flor, ficam muito bonitas. Pronto, agora não está. Deve ser as amendoeiras. Eu percebo porque é que estás a falar das amendoeiras. É por causa da lenda das amendoeiras em flor. Mas eu não sei se são essas. No Japão, pronto. Podem ter outro. Pronto, não interessa, tá. Ok, as árvores no Japão. As pessoas agarradas às árvores. Pois era! Agarradas às árvores, a abanarem as árvores para fazer a folha da flor cair. Para tirar um vídeo ou tirarem uma selfie. Olha, dessa não sabia. Pois era. Isto é um ridículo que a humanidade chegou. Sim, okay, pessoal? Sim. O derrame, 5.2. Derrame devido a rupturas no oleoduto no Peru. Ah, sim, para cá é essa amiga. Foste tu que trouxeste aqui a notícia. E aquela questão de não ter dado jeito de ser naquela altura do ano, lembram-se? Chatice, pá. Se fosse noutra altura não acontecia nada, mas naquela altura. Por isso é que é bom fazer estes balanços, não é? Eu lembro-me dessa notícia. Eu também. 5.3. 2015 foi declarado como o ano mais quente desde que há registros pelo New York Times. Esta notícia há de ser atualizada no próximo ano, porque nós sabemos, não é? Esperemos que não, mas está com o Trump lá à frente e aquilo. Não, mas por acaso não. Pode acontecer é... Alegadamente. Não, mas pode acontecer, não se esqueçam que alterações é aumento de temperatura e muita diminuição de temperatura. Portanto, eles vão dizer pode dizer que baixou, capaz, Não é eles vão dizer, pode realmente acontecer. Não ser mais quente do que 2015, mas segue. Eu estou em modo hashtag pior da humanidade. Tá bom. 5.4, último ano do Tua. Sim, só para voltar ao país. Ponto. Ponto. Não, último ano do Tua. Do Tua Selvagem. Obrigado. Não, do Tua. A barragem foi construída. Começaram a encher a barragem e ainda sem não autorização. Sem autorização. É isto que eu gosto. Eu adoro. Tem esquecimento verbal. Eu meto a acender e depois me encosto. Ainda não há o quê? Não, mas ainda não. Quer dizer, eu não sei se já começaram as medidas de compensação, entre aspas, mas na altura que tinham começado a encher. Para além de não haver autorização da APA, ainda não tinham definidos claros planos de compensação da região. Sim, essa história dos planos de compensação, alegadamente, Eles têm que existir. Não, eles existem. Agora, não, os planos se existem, acontecem, sim, ou não. Se forem implementados ou não, é outra questão. Ou se irão ser implementados. Pois, não, não, não, não. Eles têm que ser implementados. Sim, a lei diz que têm de ser implementados. Está. Agora, vamos ficar com o essa tosse, São Carlos. Houve, aquela, houve também aquela polémica dos, do comboio que mandaram construir, a empresa que está, que vai explorar a linha. A linha, sim, ficou, locomotiva, não está, sim, sim, a locomotiva falar, que era inglesa, não tinha nada a ver com a região. Muitas palavras, muitas palavras, e o que é que sai daqui? Nada. A fumo? Se a locomotiva for para lá. Desculpa. Bom, não sai daqui, é a segunda do ano. Como, a é, segunda que, como é que eles foram encher a barragem sem terem autorização da APA e encheram e a barragem está ali e ninguém fez nada? Money, money, money. Must be money. Vá, tua só, faz, a rich man's seis. World. A tua faz-me confusão. Seis, porque isto. O sexto, que é o. Tocou o perto. Foi uma ferida, foi aqui, porque é Portugal. Foi. Voltamos para a Europa, mas sim. Vamos abrir o Zoom, né? Tá bem. Vamos abrir o Zoom, obrigado. O Brexit, porque isto me toca de modo familiar, portanto, achei importante destacar isto aqui. Várias associações já pediram, ou pediram, antes de ser oficializado do UK, o Brexit, pediram para o Reino Unido não sair da União Europeia, não é? Até houve este movimentação, sim, não é? Podia deixar aqui com esta movimentação, mas não serviu de nada. Portanto, o Brexit, de alguma forma ou de outra, irá ter um impacto no ambiente, como nós sabemos. Portanto, achei importante trazer aqui porque... Há influência. Sim. Se bem sim, que eu acho que, se calhar, agora, se acho calhar que não vão haver tantas consequências, sim, sim, como eu achava na altura que iriam surgir. Sim, porque surgir. Tens o mainland, como eles dizem, o continente em si, não é? Sem as ilhas. Tem alguma resiliência nesse aspecto, mas se calhar indiretamente vão eu nem, haver... nem era sobre isso que eu estava a pensar, era há muitos compromissos internacionais, sim, sim, sim, que não são, claramente, não são tão rígidos e tão determinantes como as diretivas europeias, mas que não deixam muita margem a quem governa, mas não assim tanta como eu falo por mim, eu na altura achava que ok, foi tudo ao ar e... festa, mas para eles, mas acho que não, acho que existem alguns entre as baianas, não sei o quê, tudo. Mas acho que confetes e tal, isso. Mas acho que não é bem assim, acho que existem compromissos que realmente os podem encaminhar pelo melhor sentido. Vamos ver no o que é que Theresa May, né? Theresa May, como é que ela se chama? Theresa May. Vamos ver o que ela vai fazer ou o que é que ela pode fazer. E então, é um fechamos o resumo assim. Agora? Eu tinha aqui temas que não entraram nos outros pontos, então, que era o fracking e a COP22, que é incontornável nós não falarmos do fracking, sim, e da COP22, isso, não é? É verdade. E uma coisa que eu quero deixar aqui, que eu acho que não se calhar, não sei se calhar não demos tanta projeção a isto, mas isto é muito importante e isto tem que ser dito. A NASA já lançou vários relatórios sobre isto este ano, e isto tem que ser passado, tem que ficar aqui em balanço do ano, que é o limite de 400 ppm de CO2 na atmosfera foi ultrapassado. Não, já tinha, sim, sido ultrapassado. Já tinha sido ultrapassado. Mas a partir de agora... É o novo threshold. O novo threshold é este 400 ppm. Exatamente. É daqui, okay, para cima. No, mesmo com as variações... Isto tem que ficar aqui. Com as variações porque, anuais, porque... não vamos passar dos 400 para baixo. Exato, é daqui para cima, literalmente. E eu acho que isto não teve a projeção que se calhar devia ou que se calhar nós devíamos ter dado. Por isso eu quis trazer isso hoje. E isso também é interessante ligar à questão da COP22 e da determinação. Exatamente. De, até 2050, façam um bocado o que quiserem, desde que a partir daí consigam retirar o... A sério, querem isso? Epá, eu fico... Pronto, mas olha, até 2020 diz que os animais selvagens, não é? Vão... Ai. Olha, foi um ano muito difícil. Eu acho que vão, o Brexit e a eleição de Donald 60%. Trump... marcaram, em termos mundiais, provavelmente foram as notícias que poderão ter a maior influência. Sim, sim. Agora lembrei-me de uma notícia boa, porque estamos a terminar estamos a precisar de uma notícia boa. Eu acho que foi na Índia, sim. 1 milhão de árvores terem sido plantadas. Lembram-se? Pois foi. Foi uma coisa assim. Isso foi mesmo quase no princípio do foi ano. Foi quase. No pois princípio. Foi, eu acho que foi para aí na primavera, na nossa primavera. Eu devia estar com um filtro tipo, vê só as más. Uma coisa assim no género, essa é muito passada. Não é isso, mas eu acho interessante também, porque eu estava a tentar pensar num local longe dos Estados Unidos da América, é engraçado, ou que não, não fosse é? Os Estados Unidos da América, e uma notícia boa, e por acaso surgiram árvores para além do projeto não, Amazonia bem Live, lembrado, claro. Bem lembrado. É engraçado porque, olhando do ponto de vista geopolítico, não é? É engraçado como os dois países de língua inglesa, ou da expressão de língua inglesa mais forte. Sim, eles eram uma colónia, não é? Que... que estão a comandar isto ou que estão a dirigir o navio para... Não, é engraçado, não é? Pensar... Eu vou só deixar aqui, fica a dica só, fica aqui só a dica para pensar um bocadinho isto, se quiserem pensar um eu pouco mais eu volto a fazer o isto. Meu apelo, aliás, quero muito retificar o apelo que eu fiz, que falei dos países todos e dos continentes todos na emissão passada, e eu não referi à África e queria deixar aqui. Eu disse, ele vai ouvir, eu ouvi há pouco, foi? Mas vai ouvir que eu estou em África, eu disse qualquer coisa assim. Foi? Uhum. Pronto, mas eu queria retificar a mim mesmo. Ok, está tudo certo. PS, um grande PS. PS, não é posso PS porque eu posso, obrigado. A Vera tem a rúbrica da alimentação verde no blog e já tem 1 ano e 3 semanas esta rúbrica. É! Parabéns, Vera! Parabéns à Vera e parabéns a nós, porque estamos, estamos quase a chegar à emissão 200 e acabamos. Parabéns a mim quase, mas pronto. Estou a brincar. A rúbrica da alimentação verde foi lançada a 26 de novembro de 2015. Oh, fofo. Drop the mic, pum, pum. Ok, então ficamos com o nosso balanço, com as notícias desta semana. É assim, agora é a altura em que se diz os contactos todos e essas coisas todas, mas precisamos de alguém que fale rápido com a história dos medicamentos, sabem, no final dos anúncios. Temos que arranjar alguém que fale assim. Ou uma cassete, Nós temos uma cassete ao vivo. Nós temos uma cassete ao vivo aqui. Queres ver? Hugo, põe a cassete. Ora então, o aquecimento verbal passa todos os domingos às 6:30 da tarde e repete terça-feira às 10 da manhã em radiozero.pt. Podem seguir-nos no nosso Facebook em facebook.com/aquecimentoverbo. Têm todas as emissões 198 no nosso blog em aquecimento... Epá, tinha que me enganar agora. aquecimentoverbal.blogspot.com. Está na cassete, temos que trocar. A cassete está arriscada. Tem o nosso mail, aquecimentoverbo@gmail.com. Pá, as cassetes riscavam-se, partia-se a fita. Pronto, faz a mesma coisa. Pronto, fita riscada. Tá. E procurem-nos no iTunes, procurem-nos no Twitter, twitter.com/aquecimentoverbo. E estamos por aí. O resumo é tipo, procurem-nos. Sim, procurem-nos no Google. Foi o ano de 2016. Estaremos de volta para o ano. Com o quê? Com a emissão 200? De certeza. Certeza. Está mesmo quase. Essa está lá. Esperemos que o Natal tenha sido bom, seja bom, conforme tiverem esteja ouvido, já não ouviram isto. Exatamente. E o próximo ano também, pessoal. Por isso, tchau, pessoal. Até para o ano. Um grande ano, um grande Natal, boas festas. Exatamente. Até para o ano. Tchau, pessoal.